andrecedesmoral.com.br. Vamos fazer uma viagem agora? Pra todos os amantes do pagodão. Viajem junto comigo nesse momento. Muitos lugares que eu passei. Quando eu canto essa música aqui que eu vou cantar agora, rapaz, eu vou lá e volto. Pode ter certeza disso. Quer ver só? Parou! Eita zoeira danada, oh! Mas essa dança deu o que falar. Eita, não me importo com isso não. Essa é a de baixo que agora eu vou quebrar. Eita zoeira danada, oh! Eita, mas não me importo com isso não. Essa é a de baixo que agora eu vou quebrar. Eu vou quebrar, eu vou quebrar. Eu vou quebrar, eu vou quebrar. Eita sacanagem. Na sacanagem, oh, na sacanagem, oh, na sacanagem, na sacanagem, oh, na sacanagem, na sacanagem, na sacanagem, oh, na sacanagem, na sacanagem, na escreveu, não leu. Mas o seu meu não eu. Baixinho, biriba.